Portal do Arrocha. Bota na pressão. Chama no piseiro. Chama no piseiro. Isso é no pezão, eita. Vê assim, ó. Cuida, cuida, cuida. É pra tocar nos paredões. Aumenta o som, meu brother. Vai assim, ó. Tava sozinho em casa, tomando uma cana. No zap um chamado pro rolê, verdade drama. Eu já tava brisado, vixe, pô, então já era. Vamos pegar as novinhas, entra rolê da vida. E foi o whisky, vodka, cerveja, loló. Uma carteira de cigarro, duas carreiras de... Briga, baculejo, um viado enxerido. Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Peguei o mototáxi pro cabaré de tarde. Deu errado também, eu não peguei ninguém. Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro. Voltei pra casa liso e vomitei no banheiro. E foi o whisky, vodka, cerveja, loló. Uma carteira de cigarro, duas carreiras de... Briga, baculejo, os viado enxerido. Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Cuida, cuida, cuida. Tu é Lucas Almeida? Tu és velha produção. Toca, menina. Torou, papá. Chama no piseiro, chama no piseiro. Toca, Luquinhas. Vê assim, ó. Tava sozinho em casa, tomando uma cana. No zap um chamado pro rolê, verdade drama. Eu já tava brisado, vixe, pô, então já era. Vamos pegar a novinha, eita, rolê da... E foi o whisky, vodka, cerveja, loló. A carteira de cigarro, duas, vai. Briga, baculejo, os viado enxerido. Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Peguei o mototáxi pro cabaré de tarde. Deu errado também, eu não peguei ninguém. Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro. Voltei pra casa liso e vomitei no banheiro. Foi o whisky, vodka, cerveja, loló. Uma carteira de cigarro, duas carreiras de... Briga, baculejo, os viado enxerido. Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Chama no piseiro, chama no piseiro.